Sustentare Podcast. Ultimamente o pessoal tem se perguntado muito compliance. O que é compliance? E a coisa mais simples do que a gente imagina. E compliance é estar em conformidade. Estar dentro das regras, estar dentro das normas, seguir aquilo que é padrão para cada um de nós, até aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Ser honesto, fazer o que é correto e sempre fazer o bem feito, independente de quem. E esse é o principal básico para um compliance bem efetivo. Vamos dar três motivos para se implementar o compliance na empresa. Primeiro motivo, proteção dos sócios, proteção dos gestores, proteção dos administradores. Toda empresa bem estruturada em compliance possui regras de gestão de negócio, dos processos internos e como os negócios têm que ser realizados passo a passo e sem ser muita coisa burocrática, tem que estar voltada para o negócio. Quanto mais próximo do negócio, mais fácil será de aplicar estas regras. O motivo número 2, proteção dos nossos clientes, porque hoje a maior parte dos clientes estão exigindo que as empresas, que são seus fornecedores, seus prestadores de serviço, tenham uma gestão de compliance efetiva. O que quer dizer? Que sejam honestas, que sejam protetoras da boa prática, da boa conduta. Então hoje, cada vez que você tem um bom processo de compliance, você consegue atrair muito mais clientes para a sua empresa e dando segurança para ele que a sua empresa tem uma boa gestão da conduta. Motivo 3, um bom processo com fornecedores. Até porque hoje, com a mudança da lei da terceirização, muitas empresas estão terceirizando boa parte dos seus processos. E como que eu coloco terceiros dentro da minha empresa, representando o meu nome, sem que eu tenha políticas, sem que eu tenha umas questões práticas de processos e regras para que os meus terceiros funcionem? Então, o primordial é ter uma boa conduta dos negócios, propor honestidade. E o que precisa realmente o nosso país hoje é, e tem muitas empresas, mas ainda existem empresas que querem fazer do jeitinho, nós temos que evitar isso. Então nós temos que criar uma boa prática de conduta do negócio, seja com clientes, seja com fornecedor e seja internamente dentro da empresa. Quanto mais em conformidade estivermos, melhor vai ser o processo. Então, desses três motivos, sempre vou deixar uma frase primordial: ser e estar em compliance. Quem deve estar em compliance é a empresa e quem deve ser o compliance é cada um dos seus colaboradores, gestores e pessoas que representam o nome dela. Quando você consegue juntar esse conjunto, eu posso garantir para vocês que as próximas mudanças que teremos aqui no nosso país, seja governamental, seja operacional, seja negocial, estarão embasadas nas boas práticas da conduta. Isso depende de cada um de nós. Então não adianta capacitar somente os profissionais que realizam o trabalho. A gente precisa capacitar quem também detém o poder, detém a regra. E é um dos princípios básicos que nós temos aqui na Sustentar, e capacitar pessoas, profissionais, gestores, para que todos eles possam falar a mesma coisa. Porque não adianta capacitar quem realiza sem capacitar quem utiliza o serviço. E esse é o primordial processo que temos aqui. Fazer com que as pessoas saiam daqui prontas para fazer e ser os agentes de mudança. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Busque mais informações como essa, porque vários profissionais estarão aqui trazendo dicas, motivos, oportunidades e regras para a mudança de todo o negócio. Então, aproveite e seja um multiplicador da informação do nosso canal. Um beijo a vocês. Sustentare Podcast.